Aê! Boa noite! E aí, povo? Opa! Zupão! Beleza aí? Beleza? Pão? Beleza. Na hora Vocês estão que me ouvindo bem? o Zupão entra, o Flávio gela. Pô, é normal dar um negócio na espinha? Sim, dá uma beliscada na cueca, né? É, eu ia falar isso aí, dá uma beliscada na cueca. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tirando a espada da bainha, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo então, porque só pra lembrar, a gente vai falar de espadas, mas fica a menção honrosa pras facas Guinness. Boa! Aí, queimou pauta, hein? Boa. Queimou pauta do cast de faca, né? Já sabe o que vem agora, né, Edu? Pronto. Cara que queima a pauta, toma pontapé na boca. Agora me falou onde que espada caiu de a faca. Parou a gravação. Que merda. Dá pra gravar de novo, Edu. Aí, ó. Bota aí, Edu, bota aí. Ai, ai, ai, que mas merda. De onde que faca pra espada? Pra um anão, uma faca guinça é uma espada. Ó, a guinça é tão foda, mano, que ela corta mais que uma espada, velho. Ela corta até pensamento, velho. É, ela só, agora só fica aquela velha dúvida, né, Flávio? Se a faca guinço se encontrar com a meia vivarina, o que acontece? Pô, a explosão nuclear, cara. ou quebra os dois, igual o punho e o escudo do Shiryu. Eu acho que é exatamente o que acontece, Flávio. Na hora que a faca estiver cortando a meia, ela vai derretendo com atrito e aí, ao mesmo tempo, ela queima a meia. Então, os dois se estragam. A minha calça cola na faca. É. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. Vou falar pouco pra não cortarem a minha entrada. Eita! Junto aqui também, Nilson Lopes. Espada letal de Avan. Que isso, cara? Jesus, mas assim já, na tora. Sai desse corpo que não te pertence. Isso. Espada que não é espada. E pelo que vocês já puderam ouvir aí de volta no MachineCast, fazendo aquela visitinha, chuleando pra ver se o Flávio tá esquentando o lugarzinho dele, Zupão! Fala aí, galera, beleza? E o banco tá quentinho aqui, o Flávio tá esquentando bem. Mas, ô Tim Blue, só pra deixar claro, eu não sou espada não, tá? Eu sou facão. Eita. Espada, corta, não, depende eu da espada, de um cacete. Só. Não, isso aí não faz sentido o que tá falando. Tem espada que corta. Ah, faz sim. Não. Depende da espada. Depende da espada. Não, depende da espada. É. Pra evitar dúvida, eu sou facão, corta pra um lado só, acabou, tá tudo resolvido, tá tudo certo, é isso aí. Toca o barco. Caraca, olha aí. Menosprezando quem corta pros dois lados. Que coisa feia. Não, tô menosprezando. Estou afirmando a minha posição. Só isso. Então tá bom. Cego, sem dente, sem nada. E hoje, pessoal, um convidado muito especial aqui junto conosco, vindo direto lá do Tricotando Podcast, ele, Rafael! Opa, e aí, galera? Tamo aí pra dar vários cortes usando as palavras, que dá pra cortar também. Caraca, a palavra é mais rápida que a espada, olha só. Em alguns casos, depende do guerreiro, né? No teu caso, as agulhas, né? As agulhas são mais rápidas que as espadas. Isso aí, valeu pelo convite, galera. Isso aí. Então tá, pessoal, hoje nós reunimos essa galera aqui porque nós vamos falar de algo muito nostálgico. Janeide, do que a gente vai falar hoje, Janeide? Olá, gente, tudo bom? Vamos falar de espadas, tá? Eu sou espada. Tem espada, Janeide? Tudo quanto é lado. Bota a bunda, né? Só se for, né? Janeide, vai lá, senta ali no pontiagudo ali, vai lá. Ai, que delícia. Peraí, ô Janeide, só uma coisinha. Pra te fazer essa pequena participação aqui, quanto é que tu recebeu? Nenhum real. Mas foi ótimo. Vai lá. Vai, é. Então, pessoal, como vocês já viram aí pelo que a Janeide disse e também pelos spoilers que a gente solta no grupo lá do Telegram e do Facebook, e também, talvez vocês já saibam pela arte do cast, pelo post, hoje nós vamos falar das espadas nostálgicas, aquelas lâminas gigantes e cortantes que a gente adorava ver fatiar os inimigos na década de 80, 90, naquela era de ouro da televisão. E dos games também, olha aí, pode surgir várias coisas, games, animes, filmes, séries, tudo, vale tudo. Porém, antes, a gente vai para os nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, como o Rafael falou aí, as palavras podem cortar mais do que a espada, então compartilhem suas palavras conosco lá no Facebook. É só você seguir a gente lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode twittar cortes rápidos pra gente lá no nosso Twitter, @machine_cast. Não esquece de compartilhar com a gente lá na Alvanista quais os games com espadas e as espadas dos games que você mais gostava. O nosso perfil lá é @machinecast. E você pode duelar espadas com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. É só você seguir o link que tá aí na descrição, que não é o do Zelda. Meu Deus! Ai, que cheirinho de queimado! Hoje ele tá pior. Porra. Cara, hoje tá. Não, hoje tá demais, cara. Porra, tá louco. Véi, não ia ter outra chance boa de fazer essa piada. Vai, Flávio, vai lá. Então, certo, vamos fazer a indicação agora, cara. Cara, todo mundo tem aquele seu amigo, com aquele amigo que gosta de cortar quando você tá falando alguma coisa, né, cara? Tu tá no auge do teu raciocínio, ele vem com raciocínio nada a ver. Todo mundo tem esse amigo. Edu. Que corta, muda de assunto. Tá o Nilson já falou futebol, dele, de repente... ó. O Nilson já falou dele. Ó, entendeu? Então a gente vai indicar pra esse teu... Quem tem um amigo que gosta de cortar o assunto dos outros, você indica o Machine Cast, chega pra ele, cara, tá quietinho aí, deixa eu terminar, ouve isso aqui enquanto eu tô fazendo meu raciocínio. Boa, boa. Aham, senta lá, Cláudio. Ah, pro Edu tem que indicar mesmo, que ele não ouve, pô. Eita, pô, aí sim. Uai, do nada. De graça. Certo, pessoal, dados nossos recadinhos, então vamos aí nos preparar para falar das espadinhas, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Vamos começar a falar aqui das nossas queridas espadas nostálgicas. Porém, antes da gente voltar lá atrás para falar daquelas espadas velhas, né, que já hoje em dia já estão enferrujadas, todas cheias de dente, enfim, precisando de um amolador aí, vamos falar das espadas atualmente, hoje em dia. O que a gente tem visto de espada aí? Eu confesso que bem recentemente, as espadas mais recentes que eu me lembro aí são das séries, né? Ou de uma série em especial, ou talvez até duas, enfim. Uma delas é a espada da Michonne, que nem nome tem, é só uma espada, porque ela é a única que usa espada na série. Enfim, uma katana, né? É uma katana comum. É, não, uma katana comum. Ela não tem o nome de batismo ali, mas é uma katana. Exatamente. E no Game of Thrones, que tem uma série de espadas, né? Várias espadas aí com nomes e batizados, enfim, várias, né? Tem a gelo, tem a agulha, tem a, aquela do maior espadachim de mestre lá, tem a garra longa, tem aquele a destruidor de sonhos, não sei, tem o choro da viúva também, que era do Joffrey, não me engano, é isso o nome, enfim, tem várias espadas legais aí. Flávio, o que tu tem visto de espada atualmente aí? Cara, além da minha foto aí. Ah, tá. Cara, eu tô com a minha barriga grande, que nem se olhar pra baixo eu vejo espada. Não, mas... Puta que pariu, cara. Não. Essa vai forte. Não, mas é Game of Thrones, cara, que eu tenho visto, assim, que tem... Porque o Game of Thrones tem essa toda a mitologia de você nomear a espada, de ter um propósito. Por exemplo, tem a da Brienne, que é a cumpridora de promessas, porque pra ela cumprir a promessa que ela fez com a Caitlyn, e a garra longa do John. Sim. É Game of Thrones. É a que tem mais, assim, que deu muita ênfase nesse último ano aí, esses últimos anos, deu muita ênfase esse negócio de nomear, de ter a... de ter... cada uma ter uma característica diferente. Sim. Nilson? Pá, não lembro não. Mais nova, realmente não lembro de ter visto não, cara. Espero que tu tenha visto velhas, então. Rafael! Cara, eu tô junto com o Nilson, porque eu pensei que agora... aqueles, né? A frase. Nenhuma espada me chamou a atenção recentemente, viu? Ao ponto de te lembrar delas, né? Será que elas eram tão... elas eram meio pequenas? Né? Eita! Não cortava direito? Talvez, né? Não deixou aquela boa impressão, aquele corte bonito. O pessoal tá muito malicioso hoje. Não ouviu falar de espada, já pensa em 300 outras coisas, né? Imagina quando a gente fizer. Eu imagino quando a gente fizer um cast sobre os salames nostálgicos. Aí já viu. Puta que pariu. É, salame, linguiça, salsicha. Eu sei a companhia do salame, velho. Sim, ficou de olho na espada. É, você ficou de olho na espada do Claude lá do Final Fantasy, que eu tô ligado. Pô, é o Nilson. Ô, Nilson. Pô, aí tu tá abacalhando, cara. Pô, daí aí tá. Ai, meu Deus, olha só. Caramba. Zupão, e aí, Zupão? Cara, a única espada que eu tenho visto ultimamente é quando eu assisto... Tem um programa no History Channel, não sei se o pessoal conhece, aí chama Desafio Sobre Fogo. Eita, pô. É aquele Man at Arms, não, né? Não, é um outro, Edu. Em inglês é Forged Fire. Saúde. Uma coisa assim. Amém. Forjado no fogo. É, eles chamam quatro ferreiros... Desculpa aí. E aí no programa lá tem vários... Tem três rounds, assim. No primeiro round os caras constroem uma espécie de uma adaga, uma lâmina, assim. Assim, no final da competição, né, do programa, eles escolhem uma espada lendária, uma arma que foi muito usada por algum exército, em alguma guerra, alguma coisa assim, e pedem pros caras reproduzirem. Depois faz um monte de teste com as espadas, assim. Então é um programa muito legal, cara. Porra, é a única coisa que eu tenho visto de espada ultimamente, assim, porque nos filmes não tem... É alguma coisa. Nada. Mas é legal, cara, o programa é legal, eu super indico aí pra quem quiser assistir, assim, que é bem bacana, cara. É no History Channel. Ok, bacana. Ok. Edu! Cara, é uma boa oportunidade pra... Além das que vocês já citaram aí, né? Tem dois jogos aqui que eu joguei esse ano, que tem duas espadas bem marcantes nos jogos. Espero que os jogos não sejam remaster nem remake. Na verdade, um é remaster, mas é porque eu peguei pra jogar de novo. Porque eu tinha no Play 3 e... Tu sabe que não conta, né? Ah, não, é de Play 3? É de Play 3. Ah, então foda-se. É, de Play 3, e eu peguei pra jogar no Play 4 também, que é a Rebellion, a espada do Dante, que é foda pra caralho. Não, mas aí tu tá de sacanagem. Não, peraí, aí tu tá de sacanagem. Qual é o Devil May Cry que tem no PlayStation 3? DMC. É o antigo. Mas isso é um reboot, caralho. A espada é outra. Não é outra, é a mesma espada. É a mesma espada, Edu? Não, só tem o mesmo nome. Porra, Edu. Ah, não. Puta que pariu, cara. Não, não, não. Não, velho. Edu, a diferença é que a espada dele evoluiu, cara. Só isso, mano. É, agora ela tá em Full HD, né? Agora... Ah, não, eu vou falar... Vamos falar de um personagem nostálgico. Ah, eu recentemente joguei com o Dante do Devil May Cry. Ah, não, mas peraí. É outro Dante. Porra, Edu. Tá de sacanagem na minha cara, né? Porra. Ah. Beleza, vou aceitar esse argumento. Então tá, ninguém tem... conhece... Ah, vai ele, torrar outro, vai, fala aí. Não, torrar não, porque esse não entra pela lista, porque é jogo mais novo na lista. Sim, que é igual Blade, Devil May Cry, é isso aí. Não, a Keyblade, não entra na lista. É jogo de 2005, 2000... Keyblade. Ah, já é mais... A Keyblade do Kingdom Hearts, a espada-chave. É uma espada. É uma espada. Ela tem fio, ela corta. E uma chave. Puta que pariu. Ela tem superpoderes, rapaz. Ela se transforma também. Ah, tá. Tá bom. E a tradução dela é lâmina chave, velho. Ela é Keyblade, velho. Blade é espada. Tá tipo, certo. Sabre, florete, sabe? É nome de... É modelo de espada. É o Mickey usando a chavinha. Tô ligado. Pô, mas essa espada Keyblade, ela é da hora, velho. Ela tem um style legalzão, assim. Ela é da hora. Cara, esse programa que eu perguntei mais cedo se era o que você tava falando, esse Menerar. Tá, me diz uma coisa. Tem o primeiro Kingdom Hearts já tem essa espada? É. Já. Então tu queimou pauta, tu sabe, né? Não, porque a gente... Lembra que a gente já tinha discutido isso? Você falou... E aí eu falei pode, que Kingdom mas, Hearts pode. E abriu uma exceção. Não, não tinha exceção. Não. Podia, porque é antigo. Até PS2, mais ou menos, pode, não é isso? Exatamente. Ele queimou dois. Edu parecia o Pyro dos X-Men, tá ligado? Não, o Kingdom Hearts, considerando que não podia ter entrado na parada, tanto que eu nem coloquei aqui pra ele. Exato, é igual a do Dante lá, é a mesma coisa. Considerou bem errado. Eu vou ter que escrever com todo o cast de lista, eu vou ter que botar lá na embaixo a observação. Não vale reboot, não vale remaster, não vale remake, não vale nada que seja antes do ano atual. Porque senão os caras que... Só agora, nesses 20 minutos que a gente tá de gravação, foi umas 10 torradas de pauta assim que não sobrou nada pra falar. Acabou o quê? Acabou. Ali o Edu. Ai, ai, ai. Tá vendo ali, Zupão? Mas eu considerei que a Keyblade não poderia, porra. Tanto que eu, igual eu falei, eu nem coloquei ela. Engraçado, ele não considerou aqui, o mesmo com jogo. 55 não tem o ela. Mesmo jogo que ele ia falar, esses dias agora ele ia falar do jogo. E aí hoje ele desconsiderou o jogo, porra. Tá bom. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Vamos então iniciar a falar das nossas espadas velhinhas, finalmente. Porém, antes, nada melhor, né, pra começar um cast... do que o sorteio honesto. Olha aí. Puta que pariu, velho. Opa. Né? E olha aí, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Neilson Lopes. Rapaz, esse peão parou de viciar, é, cara? Olha aí, esse aí tá mais honesto. Ele trocou, é equipamento novo, não tá calibrado ainda, né? Caraca, o maldito me pegou de... Ué, eu não entendi. Surpresa, antigamente, mano. O povo reclamava porque ficava por último. Agora eles reclamam porque fica primeiro, cara. Não dá pra entender. Tipo, falou, pô, você nunca tá satisfeito. É, não dá pra agradar todo mundo. Melhor ir primeiro, falar logo, a outro, caraca, eu não sei. Pô. Bom, vou falar do espada aqui de um jogo que o objetivo de todos no jogo é conseguir a espada. Eita, o nome da espada é a espada Soul Age. Yeah. na mãe? Não, caraca, porra. Eita, porra. Mentira. É só pra dar emoção. Nossa, roubou da minha pauta. Mentira, só também. Caraca, você tá parecendo um participante de um outro episódio que a gente gravou aí há um tempo atrás, né? Só contava todos, mentira. É. Todos os essa aí fez riscar umas... Deixa eu ver aqui. 7 espadas da minha lista. Caraca. Os remakes, os remasters. Não, é porque o Flavinho não deu a ordem lá, estagiária, no início, que não era pra repetir espada da mesma obra, não sei o quê. Então, foi ordem. É, chegou o estagiário, chegou mandando lá e tudo. Vamos deixar ele fingir que manda. Nilson, além da Soul Edge e a Soul Calibur no jogo, qual é a outra espada que tem lá boa, marcante? Mas, eu não sei se, as espadas dos outros personagens têm nome. Então por que falar da Soul Edge cortaria 7 espadas da lista do Edu? Me explica aí. Nossa, velho, foi a piada com o negócio que o Flávio falou mais cedo, de não falar outra espada se for da mesma obra, pular pra outra, ah, então não sei tu, o quê. Então tu tá fazendo uma piada. Acho que você não tava aqui na hora que ele falou, então, não. Caraca. Foi bom, deu pra ver a reação do pessoal. Ele se esforçou, né? É. Eu não tava aqui, mas eu não vi mais ninguém rindo, Edu. Mas tudo bem. Ok, não vou participar mais, não. Ai, não fica... Ele fica tentando a gente, cara, só pra ver se melhora. Acabou a gasolina do lança-chama. Acabou. Mas, Edu, fala o Nelson da Soul Edge. A espada Soul Edge, ela era tão poderosa que as pessoas que eram fracas e não conseguiam almejar a espada, quando era empunhada, as pessoas eram sugadas, ela devorava a alma do seu portador, né, cara? Então, a pessoa tinha que ser mais forte que a espada pra empunhar ela. O único que conseguiu empunhar ela foi o Siegfried. Só que ele mesmo ele sendo tão poderoso, a espada consumiu a mente dele e ele virou outro. Ele virou outra pessoa, né, cara? Virou a maldade, que ele virou o Nightmare, né, cara? Tá, mas antes a espada tava com o Cervantes, e aí? Sim, a espada tava com o Cervantes, mas o Cervantes não usava ela como espada, né, cara? Pra, assim, pra lutar, né? O Cervantes usava duas espadas, né? Tudo bem, mas como ele usa a espada não importa, porque ela ainda é, porque ela tem metamorfoses durante a vida dela. Tanto que ela são 3 espadas diferentes durante O negócio é que o Cervantes tinha ela como um tesouro, entendeu? Ele guardava ela, ele achou ela de um mercante, cara. Sim. Num navio, entendeu? Uhum. Mas ele usava praticamente ela no primeiro ele jogo. Praticamente ele usava. Ele praticamente roubou a espada dos caras, entendeu? E o legal é que no primeiro jogo, ela na versão japonesa, se não me engano, ela dava nome ao jogo, mas na versão americana eles mudaram, porque eu não faço ideia. Porque o jogo no Japão é Soul Edge e nos Estados Unidos é Soul Blade, se não me engano, o nome do jogo. O mais interessante que eu tô vendo aqui é que você falou que o Cervantes, quando ele foi tentar usar a espada, sabe o que aconteceu com esse Quattro Age? Ela dividiu em 2. Uh-huh. Entendeu? Sim. Ela tipo dividiu em duas espadas grandes. Ah, ele, daí foi tipo quando assim, saiu a Soul Calibur. Ela se adapta ao estilo do portador da espada, né, cara? Sim. Tipo assim. O cara usa. O estilo do cara era usar 2 espadas junto, né? O estilo dele. Sim. Aí a espada pegou, ele virou duas espadas pra ele, entendeu? Sim. Só que ele viu que a espada tava começando a tentar corromper ele e ele. Ele falou, eu vou usar essa merda mais não. E ele quem? O Cervantes ou o Siegfried? Não, o Cervantes, né, cara? Ah, o Cervantes. Eu lembro que que depois que terminava o jogo com o Siegfried, daí tu abria o Nightmare, mas não é o mesmo do Soul Calibur, é outro personagem, é o Siegfried, só que meio, sei lá, sinceramente eu nem tenho certeza se é ele, mas ele fica modificado, realmente, fica bem diferente. Sei que aí o primeiro jogo mesmo, eles lutam mesmo pra pra conseguir o verdadeiro final cânone, né, é o Siegfried conseguir a... Sim. Ele derrota o Cervantes e consegue a Soul Age, então ela consome ele, mano. Aí ele vira o Nightmare. Que até depois, lembra que a gente falou lá... Depois ele se separa, né, porque daí o Nightmare vira um outro personagem, não é? É que, na verdade, o Nightmare se tornou uma entidade dentro do corpo dele, né, cara? Sim. Que é a alma da espada que tá nele, né, cara? Que controlou ele totalmente, né, cara? Sim. A espada é muito foda mesmo. Porque no mesmo jogo... E no mesmo jogo tem outra espada fodona, que é a Soul Calibur, né? Que é o lado oposto, no caso. É, e já é o segundo jogo já, né? No segundo jogo que sim, fala dessa... Mas aí, então tem as duas espadas ao mesmo tempo? A Soul na franquia, Edge e a Soul Calibur? Na franquia. Não, mas assim, tipo, as duas chegam a encontrar uma com a outra? Sim, na franquia. Lá não, né? Na franquia. No primeiro jogo é só a Soul Edge. Então. Na verdade, eu li aqui que a Soul Calibur é o lado verdadeiro da espada, mano. Tipo assim, elas... Tem como, se você juntar as duas espadas, ela vira uma espada suprema, entendeu? Sim, porque daí ela tem... A Soul Blade. Ela tem o equilíbrio, né? O bem e o mal, no caso, né? É. A Soul Age e a Soul Blade. Aí você junta as duas, ela vira a espada suprema. Sim. Mas aí vai acabar o mundo se juntar essas duas espadas, né, cara? A história do Soul Age é muito boa, né, cara? Muito. De todos os personagens. Tanto o jogo lá do Play 1, que tem aquela cinemática, aquela música massa. E também, quanto os outros jogos da série. Inclusive, saiu até o último novo aí, né, cara? É, eu tenho um recente aí. Mas esse ficou bem, assim, meh. O pessoal... Eu não joguei, né, cara? Eu vi o gráfico... Eu não joguei também ainda, mas... Em matéria de gráfico, eu sou o Calibur, sou o Age, sempre foi foda demais, né? Sempre foi bom, né? Desde a época do Play 1, né, cara? Mas, me parece que jogabilidade, assim, sempre foi mais o mesmo, com um pouquinho mais de faísca. É porque não tem como inovar o que tinha de inovar e inovou, né, cara? É, eu acho que agora é tipo... Agora tá FIFA, tá virado FIFA. É, só o patch com nova skin e novo personagem. Traz alguma coisa aqui, na verdade é mais personagem, isso aí mesmo, cara. É, entendeu? Isso aí. Mais personagem. Ok. É, botar o Cristiano Ronaldo na Juventus. Baita espada, Neilson, ó, tava na minha lista. Show de bola essa espada aí, cara. Fantástico. Boa. O design dela é maneiro pra caraca. O negócio do olho que tem. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Vamos para o próximo aqui, e o próximo da lista aqui, caiu aqui o sorteio honesto, é Zupão, aí Zupão, aí. Porra. Opa, olha aí, esse sorteio tá meio honesto mesmo, hein, tipo, tô gostando de ver, velho, tá bom isso aí. O Machine Cast já não é mais como antigamente, cara. É, pois é. Por isso tá que honesto, tinha tanto ouvinte, agora tem só uns 30 por aí. Caraca, que bicho mesmo. Bom, eu tenho algumas aqui na lista, muito boas. Não, mas boas, é, só uma, tal, é só uma, viu? Eu sei, calma. Vou falar elas correndo rapidinho aqui, só pra ganhar todo mundo, né? Não, cara, não existe um top X aí de espadas se não tiver a lightsaber, né, velho? Não dá, né, cara? Por mais que você não goste, Team Blue, do Star Wars, cara, mas a lightsaber é foda pra caralho, velho. Eu gosto de lightsaber, sabe por quê? Você não gosta ou você gosta? Não, eu gosto, sabe por quê? Por quê? Porque tem vários tokusatsu que usam, então... Não é? É. Então... É. Não, mas é... Essa espada é fodona, velho. Ela apareceu lá no filme de 77, no primeiro filme lá, com o Luke Skywalker lá, no A Nova Esperança. Tem certeza que não apareceu no Jaspion antes. Que é o Jaspion, velho? Porque o filme é de 77. Deve ser... 85. Ô, Timbo, tá sentindo um cheirinho, não? Não, não, não. Isso não conta. Ah, é? Agora... Quem percebeu? Só o Flávio não, mesmo. Isso não conta, isso não conta. Esse safado. É um vagabundo. Mas é isso, a lightsaber é a espada dos Jedi e dos Sith na saga de Star Wars, puta. Dispensa apresentações, né, cara? Dificilmente alguém não conheça ela. E ela é feita de um cristal, Kybro, o nome do cristal, que vem de um planeta lá, que... Esse planeta aparece num dos filmes. Na verdade, ela não é feita de um cristal, né? O cristal é responsável pelo laser, né? Que fica dentro isso, da... Isso, é a essência da... É. Isso. E a do Sif... Porra, eu detesto isso. Essa merda e sei mais que o cara que tá falando da porra. Hein? Caralho, ela é a essência do bagulho, velho, tá ligado? Porra, que merda. É a fonte de energia, né, cara? Exato, tipo a bateria, sabe? Esse cristal é a mesma fonte de energia da Estrela da Morte, lá que tem aqueles raios também e tal. Então, Não tem como respeitar uma espada que nada mais é que um pedaço de um flash de câmera de fotográfica. Não é? Mas... 1977, cara, que não tecnologia importa, que cara. Tinha para efeito especial, cara. Não que importa, é isso, não né, importa, véio? Cara, não tem como respeitar. Ah, então... Foi uma baita gambiarra, mas ficou maneiro, cara. Era um flash de uma câmera, pô. Cara, me fala que outra espada flash na câmera consegue cortar uma porta. Ué, tem corta várias. Tudo. É o... Porta de aço ali, igual um cofre, sai... Cortando ela ali assim. Faca quente na manteiga, nem fudendo, cara. É. Passa uma faca guinça ali e acaba com a parede. Olha, a faca guinço eu respeito, velho, respeito. De repente ela ganha da lightsaber aí, claro, não sei. Caraca, começa a cair uma porrada de caquinho no chão, né, cara? Imagina, cara, a lightsaber derretendo assim, tá ligado? Começa a cair caquinho no chão. Mas é uma espada foda. Fala quem nunca teve vontade de ter uma aí, velho. Caralho, todo mundo, é muito louca, velho. E o efeito sonoro dela é... cortando o ar, assim, cara, aquilo é sensacional. Isso, só complementando, isso é uma das coisas mais legais, né, da lightsaber, é o barulho. O barulho tem um toque especial. É muito icônico isso, cara. É, exatamente. Cara, aqui em BH tem um evento chamado JediCon. Aí tem um pessoal que participa da JediCon, que eles fazem apresentação de duelos de sabres de luz e tal, chama Academia de Sabres. Aí o pessoal faz uns sabres lá, que ele tem um tipo um sensor de movimento, um negócio assim, que quando você faz um movimento numa determinada velocidade, ele faz o vom, vom, saca, velho? Nossa, velho, muito louco isso, cara. É muito massa. Quando eu vi a apresentação deles na exposição aqui, eu fiquei de cara, velho, que tava no escuro, né? Então tava os sabres brilhando bastante, assim, tudo fazendo os barulhinhos. Vom, vom, vom, vom. Velho, muito louco. Cara, não tem como você não ficar maluco vendo uma parada dessa. Claro. E aí, Zupão, fala aí dessa espadinha 3x1 real aí, fala aí. Não, pra tomar banho, tipo, espadinha 3x1 real é o cacete, cara. 3x1 real qualquer um tem, cara, porra. Só muda a cor. Não, cara, assim, ok. Não, você entrou num detalhe que eu queria comentar aqui. Os sabres de luz, eles têm cores variadas. Aí eu fiquei curioso de pesquisar o porquê, né? Porque o Star Wars é uma mídia de inclusão. Não, nunca vi isso não, velho. Mas, foi interessante isso aí. Mas não, não, a explicação real não é essa. Foi uma boa tentativa, velho. É que o Edu não consegue, é que tu não alcança a genialidade da Disney, entendeu? Em querer... Né? Já desde agora, muito tempo. Né? Não, o episódio 1, 2 e 3. Sim, mas o episódio 1, 2 e 3 era, não era? Não. Não era? Só o episódio 7, o 8 e o 9 que são da Disney. Aqueles lá que tinham o Samuel Jackson, coisa não é da Disney. Não é da Disney, é da LucasArts ainda. Ah, olha Lucas só. Filmes, né? Ah, olha Lucas aí. Filmes. Interessante. Então tá, ninguém sabia a genialidade do Lucas. Do George Lucas. Mas então, já era notório, né, que os Siths têm os sabres vermelhos e os Jedi tinham os sabres azuis e verdes, e no episódio 1, 2 e 3 mostrou também os sabres amarelos e roxos. Aí, tô achando maravilhoso aí, tu ficar queimando o pauta, que daí quando ele for falar, ah, vamos gravar de Star Wars. Não, já falei bastante. Né? Segundo o livro dos Jedi, os sabres de luz, eles têm cores diferentes de acordo com o posto do Jedi. Aí, tipo, os Jedi guerreiros têm o sabre de luz verde. Os Jedi lá, que são, tipo, mais dotados em utilizar a força do que no duelo de sabres. Os mais têm dotados. Tem o sabre azul. Os mais dotados têm azul. Mais... São mais elevados mentalmente, espiritualmente, guerreiros mais elevados. Deixa eu ver que cor é o meu, meu é azul! Olha ali, cara, é azul, ó! Aí, ela, Team Blue, né, azul? Né? Os consulares... O Team Blue, o problema é que ele falou que é o mais bem dotado, mas não sabe usar. Eita porra. Ele falou que ele não sabe usar o sabre, não é isso? Eu sou um pouco distraído mesmo. Sou um pouco atrapalhado, realmente. Tá certo. Só vai, termina a curiosidade que é legal, vai lá. Os consulares, que são tipo os líderes, os mentores e tal, eles têm os sabres roxos, que é igual o caso do Mace Windu. E os Jedi sacerdotes, que eles têm a missão de propagar os ensinamentos da força e tudo mais, que são tipo os padres mesmo, assim, dos Jedi, eles usam sabres amarelo. Ah, olha aí. E o vermelho do Sith, você sabe? O porquê do vermelho do Sith? Aí você me pegou. O livro do Sith não fala o porquê do vermelho. É por causa da alma, da maldade deles. A espada era como se ela estivesse sangrando, aquele vermelho. E os rosas? Quem é que usa os rosas? Não tem rosa. Tu tá de sacanagem, cara. Não é possível. Não é totalmente. Não é tão inclusivo assim, né? Você quis dizer, né? Não é, cara. Pô, tem alguma coisa errada aí, cara. Não é possível que tu assista. Porra, tem que ser das mulheres. As mulheres usam rosa, né? Ou não? Não. Naquela época os homens usam azul. Na época os homens usavam azul e as mulheres usavam rosa. E nos quadrinhos a Leia usa um sabre verde. Tá errado isso aí. Tá errado. Tinha que ser rosa. Timbu, velho. Pô, mas é só puxar pela época, cara. Na época, as mulheres tudo era azul e os homens. Aliás, as mulheres tudo rosa e os homens tudo azul. Tá errado isso aí. George Lucas me não decepcionou agora. Isso aí foi a Damares que falou, velho. Isso aí é agora, 2019. Não, mas aí tu tá confundindo a atualidade com o passado. Ela quer voltar ao passado, entendeu? Ah, tudo bem. Na época, dos anos 80, 90. Menino de azul, menina de rosa. Na verdade, era tudo multicolorido e neon, velho. Chamativo. É, em 80 era assim mesmo, velho. Ok. E aí, Zupão, mais alguma curiosidade sobre a tua espada fotográfica aí? Ou já podemos ir pra próxima? Não, podemos ir pra próxima. Essa espada é a mais fodona de todas. Espada 3 no final da lista. Tirou da minha lista, Zupão. Nem que eu não tivesse nenhuma na lista, eu botava ela. É uma arma elegante para o mundo mais civilizado. É, espada um laser, né? Espada um laser do Jasper é muito melhor que assim. Graça. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Então vamos para o próximo aqui do sorteio Ness. Olha aí quem saiu. Saiu eu! Olha aí, porra! Olha aí! Mais ou menos. Tá começando a calibrar isso aí, né? Olha aí. E eu vou falar de uma espada. uma espada híbrida que eu conheci nos games, jogando a incrível série de games de RPG Final Fantasy. E eu vou falar aí da incrível espada que usava o Squall em Final Fantasy VIII, a Gunblade. Essa Gunblade, porra. E olha, como querer falar de assuntos no podcast ajuda a gente a descobrir coisas fantásticas. Porque assim, muitas das coisas que a gente fala no cast, a gente viveu na época e por um motivo ou outro a gente não voltou. Muito menos pra querer saber alguma curiosidade assim mais a fundo, a não ser que a gente esbarre sem querer em algum momento por aquilo. E uma coisa que eu nunca esbarrei é nas armas de Final Fantasy. Muito menos Final Fantasy aleatórios, mas o 8 até interessaria. Enfim, e eu descobri que a Gunblade eu achava que era uma arma super original. Super original, porque eu nunca tinha visto nenhuma Gunblade em um outro Final Fantasy, né? Porque eu joguei o Final Fantasy 7, o 8 e o 9 pra zerar, os únicos que eu zerei, assim. Os outros eu vi só por cima, assim, e joguei um pouquinho do 10. E eu não vi nenhuma outra Gunblade, não que eu me lembre, assim. Eu acho que o rival lá do Squall usava também uma Gunblade, mas era diferente. Mas enfim, é uma Gunblade também. Mas essa do Squall era foda demais. E eu fiquei sabendo que ela apareceu a primeira vez, não essa espada, né, mas uma Gunblade, que é a categoria dela, no Final Fantasy 3. Agora eu não sei se é o Final Fantasy 3, que é o 6, ou se é o Final Fantasy 3-3. Aí, que aí, zona isso aí, velho. Deve ser o 3-3, porque no que é o 6 não tem ninguém que usa Gunblade, não. Ah, então tá. Nossa. Então é o 3 mesmo, então, né? Olha aí. É o 3 mesmo. E aí depois eu sei que no Final Fantasy... Tem um outro Final Fantasy, eu não sei. Cara, o tem 13. Tem dezenas de Gunblade no... Ela volta no Final Fantasy 13, que ela é a arma da Lightning. A mesma ou não... o tipo de espada? O tipo de espada. Ah, a da Lightning, tá. É mais tecnológica. Sim, mas é uma Gunblade. É uma Gunblade. Ah, mas essa do Squall era foda demais, cara. Era um revólver e coisa e tal. E tem várias durante o jogo. A punhadura que fez oitão Ele consegue uma outra no final do jogo, é a última, se não me engano. Cara, era sensacional essa espada, cara. E aí, porra, estilosa. E eu vi um vídeo no YouTube que os caras recriaram essa espada. Puta que pariu, rapaz. Rapaz, você olha. Acho que foi isso que eu botei aí, ó. Que eu botei. Não sei se é o mesmo pessoal que fez a réplica também da Keyblade em versão real. Eles fazem. É um canal no YouTube que eles fazem. Eles pegam as espadas assim, o pessoal pede, eles vão lá e fazem. Caraca, cara, sensacional. Nossa senhora, eu vi o vídeo deles fazendo. Tá louco, sabe quando tu vê uma coisa completamente que tu nunca imaginaria que existiria na vida real, tu vê se materializar na tua frente, nem acredita. Né, cara? O design dela é fodona mesmo. É. Quem que jogou Final Fantasy VIII e viu ela no jogo? Nilson é fã. Eu não sou fã não, mas uma coisa eu tenho que admitir. Eu lembro que quando um amigo meu tava jogando Final Fantasy VIII, aí ele falou, BC, eu sei que você não gosta de RPG, mas assiste comigo aqui o Cinemática. Cara, quando eu vi aquela introdução, eu falei, caraca, velho, que introdução massa, velho. E no Play 1, né, aquela intro... É, Aquela introdução lá gastou quase a metade do disco, só aquela introdução lá. A qualidade da imagem na época era impressionante, cara. Sim, sim. Se eu olhava, você falava, não tinha CG que chegava perto daquilo lá, cara. Sim, sim. E uma coisa que lembra bastante a música também, né? Você lembra bastante um pouco o Código Verônica, as músicas do Código Verônica, não lembra? Sim, aquelas coisas, como é que fala? É meio ópera, né? É, meio ópera, é. Até Parasite Eve também. Sim. E... é coisa de japonês, né, cara? Japonês gosta de Mas com certeza mesmo. O disco gastou mais foi na CG lá da parte do desfile lá da rainha, e principalmente na parte que eles estão imitando ali o não, Michael Jackson dançando o Thriller. Aí você tá falando grego, porque a única coisa que eu assisti foi isso. Ô, Blue, essa espada aí, no contexto do jogo, tal, a parte da arma, da roleta, ele tinha alguma função? Ó, atirava também ou não? É só o design dela mesmo? Cara, não, sinceramente eu não me lembro. Eu acho que é só espada mesmo. É não, só o design. A arma atirava. Tanto que quando você vai atacar com o Squall, se no momento que ele der o corte, você aperta o R1 no momento certinho, ele corta e dá o tiro ao mesmo tempo. Aumenta o poder do ataque. E quando você usa o limite do Squall, ele dá corte, atira, ou então ele usa só algum tipo de disparo com a arma. E por onde sai o tiro? Tem um cara ali do lado da lâmina ali, ó. Se tu olhar no... Não tá do lado da lâmina. O cano tá no meio da arma ali, tá ligado? Depois do tambor, o cano, ele tem tanto de um lado quanto do outro, tem um pedacinho do cano. Sim, aí a bala sai dividida, é isso que tá me falando. É a lógica que se usa, eu não sei. É videogame, dá pra abstrair, né, velho? É, vamos lá. Ó, doideira. E, inclusive... Eu não conhecia essa não, viu? Achei... Não, desculpa, Edu, ela não atira. Ele usa magia, ele não atira com a arma. Atira, quando você tá dando golpe normal, ele atira, se você apertar o R1. Como vai ter o remaster, eu vou rejogar o jogo, aí a gente vai ficar sabendo. Eu volto aqui pra falar. Pra dar razão ou desmentir o Edu. Se for pra desmentir, pode ter certeza que vai aparecer. Se for pra dar razão, ele nunca voltará. Eu nunca lembrarei disso. Esquecerei. Né? Mas, enfim, a outra, a do Safer, que se não me engano é esse o nome do arquirrival dele no jogo, também é uma Gunblade, só que ela é uma quadradinha daí, no caso, como se fosse uma 45, uma Magnum, uma coisa assim. Ela não é um revólver, é uma pistola. Cara, também é muito legal. Apesar de eu preferir a do Squall, a dele também é muito show de bola, cara. E olha, eu lembro que na época eu fiquei louco quando eu vi isso aqui, porque... espadinha todo mundo viu, ela pode ser estilosa, pode ser bonita, um design meio assim, coisa e tal, mas agora uma espada com cabo de pistola, putz, aí era show mesmo, cara, porra, sensacional. O Rafael jogou Final Fantasy VIII, conhecia a espada, Rafael? Eu não joguei, viu, não joguei, mas eu vi aqui o vídeo que vocês colocaram, eu achei foda, cara, é realmente o que você falou, porque... Oi? Excluir, banir, bloquear, apagar não, áudio já gravado. Certo. O cara vai ficar perdendo tempo jogando isso. Excluir também, banir, isso, tirar todos os guests já gravados. Tem muito Final Fantasy pra jogar, gente. É difícil viver não, e jogar. E outra, Final Fantasy tem 19, 35 jogos aí. E não é sequência essa porra, mano. Aí é foda, né, velho? Não tá, né? Como cara? Não é sequência? Porra. Tem Final Fantasy 13, 1, 2 e 3. Ué, como não é sequência? Ah, é o 13, 1, 13, 2, 13, 3. Tá, né? Isso mesmo. O Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um tem absolutamente nada a ver com o outro, né? Exatamente. Porra. Essa que é a magia do troço, entendeu? Essa que é a gambiarra do troço. Tem que saber fazer dinheiro com o nome, né? Não. É fantástico. Até as animações também é outra história, né, Edu? Consegue ser mais bagunçado que a Castlevania, a história do Castlevania, mano. Mais que Street Fighter. ai. Sensacional, então. Falei aí. Da minha espadinha querida. Baita, baita espada. E estilosa. Curti. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. poderes de Grayskull. Vamos para o próximo aqui, que é o Rafael. Vai lá, Rafael. Olha aí, opa, pô. Olha aí, hein. Saí no sorteio aí. Talvez não tenha espada mais clássica, que é a famosa espada justiceira. Aê, pô! Minha visão além do alcance. Essa é foda, né? Agora cara? Eu vi valor, pô. Aí sim. É, era, eu lembro... Primeiro, né, que a gente... Imagino que vocês também tem uma lembrança bem aconchegante de assistir ali os gatinhos, né? O famoso Mu-Ra. E todo mundo queria... Eu lembro que eu brincava, cara, de ter a espada justiceira. Justamente por isso que ela tem... Ela é bem icônica, que ela não é só uma espada, né? Ela não. Tem a visão além do alcance, o olho, um olho de Tandera. E ela aumenta, né? Ela pode crescer. É engraçado que ela começa como... ela começa como uma adaga e vira uma espada, olha só. Isso, é. É, e aí vai fazendo os movimentos lá, faz, né, pra um lado, pra um outro, a espada vai... É muito legal que... Além, a espada fica um negócio bem mais imaginativo, assim. Então, a espada vai crescendo? Mais... Hein? A espada vai crescendo. Ó, vem. Opa, outro, vem outro demorou, hein? Demorou. Eu vi de longe, achei que alguém ia falar, demorou a chegar. Mas e fala dos poderes da espada, porque, porra, espada poderosa é essa aí. É, cara, e o louco, além disso, uma coisa que eu sempre gostei no Thundercats é a mitologia, né, do qual é o planeta do Lion e seus amigos, mas em toda a mitologia lá do Jaguar, e o Lion é o escolhido, é foda pra caramba, e ela é isso, ela é uma espada que era... O nome do planeta era Tandera. Foi prometido, Tandera. Obrigado. Tudo relacionado. Ela foi prometida lá pro Lion, né? O bom é que ela é compacta, então o Lion é uma coisa diferente que a maioria das vezes o cara coloca na cintura ou nas costas, o Lion coloca na garra que ele usa na mão, né? Que é bem, bem legal, assim, bem foda. E aí ele tira do braço pra lutar e fica com a garra. Ela tem o famoso Cat Sinal, no caso, que não é que ele projeta no céu pra chamar ajuda quando ele tá se ferrando. Ele tem a famosa visão além do alcance, aê, que é o negócio mais louco. Visão, né? Além do alcance. Ele, cara, isso é muito criativo, que né? Ele usava que pra ver a Chitara no mato tomando banho. É. Puta que pariu, velho. Olha essa mente, cara. Senhor. Ela tem a visão além do alcance e você vai balançando, ela vai crescendo. Imagina só. Mas ela cresce parada também, não precisa balançar. É uma delícia, cara. É uma delícia demais essa espada, cara. Que coisa louca. Que loucura. É, a visão do alcance é foda. Eu sempre achei foda. E apareceu o Jailson aí depois. Ai! Quem nunca brincou com uma antena de televisão? É isso aí que eu ia falar, Flávio. Exatamente. Porra. Isso! Fazia isso! Fazia isso, é. Fazia isso. Também. Boa! Thunder. Agora eu vou falar uma mundo, coisa. Porque ela... Cara, e ela tem outros poderes ainda, velho. Ela tem imunidade à magia, né? Ela pode repelir magia e coisa e tal. E ela também pode criar escudos de defesa. Isso, tem um episódio raio lá que... Soltar raio, eu não lembro. Raio solta raio também. Solta raio também. Do escudo eu lembro. Olha aí, essa é a do escudo eu lembro que tem um episódio que eles estão fugindo no Thunder Tank, o Lion fica em cima do tanque rodando a espada e ele faz um escudo pra proteger todo mundo. Mas aí não é uma habilidade do Lion, não? Não sei. Não, é da espada. Girando a espada e vira um escudo? É. Eu sinceramente não lembro, mas enfim. Deixa eu ver se eu acho. Mas essa do raio ele faz em praticamente todos os episódios. Hein? Eu agora eu vou tirar onda, eu sei que eu sou o mais pobre daqui, sempre fui. Ué? Então, em questão de brinquedos da época, tô falando que sempre vocês tinham e eu não tinha nada. Eu lembro que eu tinha a espada réplica, né, de plástico do da espada justiceira, cara. Aí eu botava na cara assim e ficava igual doido, não tem? Meu sobrinho tinha essa. Todo... Eu não lembro se ela era curta ou se ela era comprida. A minha era grandona, cara. Ah, tá. Eu não tinha. Olha o Jailson aí. Não tinha essa tecnologia na época, né, cara? Porra. Mas não, é a questão. Não, tinha que ter, né? É a questão que o Marcos falou mesmo. Na época não tinha essa tecnologia pra fazer ela pequenininha e ir crescendo, não, né, cara? É, por isso que a gente brincava com a antena de televisão. Que era muito melhor que a espada já ganhou. Que fazia tudo sentido, exato. Mas só de você ter ela de plástico igual do desenho, você já endoidava. Eu lembro que o olho de Tandera ali era colado. Era um papel. Era um adesivo. Era um adesivo bem mosquinho, cara, de plástico sim, ainda. Sim. Eu lembro disso. Mas tinha uma versão da espada também, cara, que era maneirinha, que ela tinha onde fica o olho, tinha tipo uma lanterninha que acendia, ficava vermelho, saca? E tinha a garra de tamanho de você colocar no braço assim, a espada cabia dentro. Ah, não, esse aí já só que ela não crescia, não. De criança rica, igual. Desculpa aí, Edu, não tinha essas coisas, não. Não, eu também não tive, não. Criança meu primo rica. Que teve. Só cheguei a ver, assim, nem brincar com ela não podia, não, mas. Nem deixava, né? Mas eu lembro que tinha essa espada aí, era uma maneira pesadinha, porque, por causa desse negócio, né? Não era plástico assim, vagabundinho, não. Que eu lembre, né? Olha aí, Nilson, eu vou te mandar uma imagem e tu me diz se não é. Que. Lá vem, lá vem. E tu me diz se não é essa daí, ó. Calma aí. É. Vamos ver. Pera aí, deixa eu abrir essa porra aqui. Mas meu pai me deu. Eu tenho certeza que meu pai me deu porque era barato essas espadinhas, cara. Com certeza, eu tinha essa aqui colava adesivo por cima. Que o plástico dela era tão pouco, se você batesse qualquer lugar, ela quebrava, mano. Ele era oco, né, Danilson? Era oco o plástico, era levinho. Era horrível. Aí, Danilson. Não, era mais vagabundo essa daí. Essa daí tinha o escudo e a mãozinha, eu só tinha espadinha, cara. E ela não era assim, ela era... Ela era um plástico mais vagabundo e transparente, mano. Entendeu? Ela é do Parágua mesmo, velho. Era bem Parágua que eu tinha, cara. Tem várias aqui na internet, mas é complicado saber exatamente. Eu vou ver se eu acho aqui. A que eu falei era tipo essa aqui, assim, ó, mais ou menos. Só que não era grandona, não. Era só do tamanho da adaga. Essa aqui é de rico. Criança rica. Essa aí é da criança rica. Sou rica! Caralho, essa daqui é top, meu. 400 real, cara, é doido, né? É porque não fabrica mais, saca, velho? Essa aí é aquela dos anos 80. É item de colecionador, é. Eu coleciono no meio da cabeça dele, mano. Toma. Por que que o Lion nunca usava a visão além do alcance pra ver o que o Mon-Ra tava tramando, já que ele conseguia ver e ouvir as coisas? Não, o Lion, ele sempre foi meio lerdo, né, cara? Ele era uma criança, burro, né, cara? Véio? Como tem herói burro, né? Não, cara, mas é que ele era uma criança, cara. Criança, porra. O Zupão não manja. Ele era criança no corpo do adulto. Eu tô ligado. Ele é um adolescente e tal. Ele veio do planeta. Não, adolescente não. Criança. Adolescente não, criança. Ele era mais novo que o Willy Kit e o Willy Cat. É. Não, é. A mesma idade, então, mesma idade. Mesma idade. Acho que era a mesma idade. Mesma, né? Idade, eles eram do mesmo tamanho, né? Quando eles vieram pro planeta, pro terceiro mundo aqui, Team Blue, tá? Não é Terra, é terceiro mundo, tá? Pra você ver. Sim, sim. Gostei dessa porra. Aí sim, pô. Ele, aí, cresce na, sim, ele cresce na viagem, mas eu nunca vi, eu não lembro de falar que ele cresce. Não sabe? Não, eu não lembro de falar assim, se ele cresce. É uma questão só de tamanho e tal, ou se ele avança na idade também. Não, é assim, todos eles estão na cápsula de clinogenia. A dele deu defeito. E a dele tem uma falha, né? Isso, e aí ele cresceu. Entendeu? Passou o tempo pra ele, passou, pros outros não. Ele cresceu só o corpo, né, cara? Porque ele tava... É, porque ele tava... a gente cresce mentalmente convivendo, vivendo a vida. Ele não. Fisicamente então... ele era um adulto, então. É, mas... você só era, tinha... só era adulto fisicamente. A mente ainda era a mesma de antes. Então era uma criança no corpo de adulto que derrotou todos os adultos. Que ele? Temporadas tiveram no desenho. Ah, cara, nunca acertaram, não lembro. Quantos. Acho que foram quatro ou cinco. Aí, ó, quatro ou cinco... temporada, tá bom, 5 anos, dá tempo dele deixar de ser um herói burro pra caralho, dá tempo sim, velho. Depende de quanto tempo passou nos episódios, pra gente 5 temporadas, 5 anos, mas lá na série pode ter passado 30 dias só. É, verdade. Realmente. O Walking Dead já tá aí há quase 10 anos, mas passou um ano e meio, pô. É. Eu desisti de assistir essa porra, velho. É, desisti, já foi. Eu já fui. Então tá. Então aí, Rafael, excelente espada, não podia terminar sem falar da espada justiceira, cara. Uma das espadas mais cônicas aí do universo. Não sei o que aconteceu, que o pessoal não falou dela de começo, né? Mas fica aí, excelente escolha. Eu achei, Marcos, a que essa aí mesmo. Senta aí, ó. Essa mesmo, essa aí, porra. Essa aí mesmo. Eu também tinha dessa. Caraca, era 3 por 1 real a bacia. E pode ver, ela não é nem grande e nem pequena, ela é meio termo. Tipo, ele falou média. Ele falou Thunder uma vez e parou. Meia bomba, cara. Meia bomba. Ai, ai, ai. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Então vamos para a última espada da noite aqui para encerrar com chave de ouro. Que Edu, isso, vai gente? Corte rápido. Faltou um... Ih, cara, me esqueceram. Flávio, tu é precoce, cara. Tu é ejaculação precoce. Eu nem falei que era o Edu que ia encerrar com chave de ouro, cara. Nem falei que era o Edu. Ah, ouviu? Mas eu sou estagiário, eu já sofro antes já. Tu fala pra acabar, eu falei, me esqueceu, pô. É que eu disse terminar com chave de ouro, já. Mesmo que ele fale antes, porque daí depois eu troco e inverto lá na edição, porque eu quero ter certeza que ele vai falar por último é melhor. Mas eu quero que ele fale agora, entendeu? Ah, tá. Olá, Flávio, vai lá, Flávio, fala aí, Flávio. Pô, cara, eu vou falar de uma espada de um anime. De anime? Cara, de anime. Opa, olha aí. Eita, porra. Eu vou falar da Sakabatou do Samurai X. Essa aí já foi queimada, hein? A espada corta só pros dois lados. Não, o Flávio só lembrou dessa espada aí porque o Edu falou lá no começo do cast, né? Nem lembrava. Não, já tava aqui separadinho, cara. Foi a primeira que eu escolhi, cara. O Edu não sabe, o Edu nem conhece Samurai X. É ela não corta, ela não corta nem pros dois lados, ela não corta é nada. Essa espada não, não corta nada. Ela corta ao contrário. Ela corta sim, só que o fio dela tá ao do lado ao contrário, cara. O fio dela tá pra cima em vez de estar pra baixo. Qual o nome da criança aí? Sakabato. Saúde, a espada de lâmina inversa. É uma espada que não mata, né, cara? Ela não mata. É, mata sim, porra. Como que não mata? Não, mata. Se ele inverter a posição da lâmina... É, foi o que ele fez, mata, né? Foi o que ele fez, Se ele virar a mão, ele mata. É. Ela, continua, ela tem o corte dela. E outra coisa, né? Não sei se vocês sabem, a espada tem ponta. Não precisa só lamber o cara pra cortar. O cara pode enfiar a espada, pô. O golpe principal do Saito é uma estocada. É bater com a ponta da espada. Cara, se tu for forte, tu mata até com a bainha da espada. Dá ali na cabeça. Realmente. Eu fico um porrete, né? É a espada de português, ela corta pra cima, velho. Xarope. O Sonozuki consegue bater, matar com a bainha da espada. O simbólico dela, cara, é porque é toda a mitologia, né? Que ele era o matador, o retalhador, o batalhão retalhador. Então, quando ele decidiu não usar mais esse rótulo, ele botou essa espada, porque essa espada fica mais difícil pra ele matar, entendeu? Pra ele ser o símbolo da paz, que ele tá de boa e não quer mais matar ninguém, entendeu? Na verdade, não é que fica mais difícil. Como é que eu vou dizer assim? É que é mais um simbolismo mesmo, né, cara? Se ele quiser matar, ele mata, não importa o... Teve alguns momentos do anime até que ele, quando pega uma Kaoru, alguma coisa, que ele fica mais sério, que ele dá aquela virada de mão assim pra mostrar que ele vai usar a parte que corta da espada, entendeu? Caraca. Quando o Shishio, ele faz isso. Nessa hora, assim, eu chego a arrepiar, assim, eu levanto os cabelinhos, assim, do braço. O olho dele fica amarelo, que muda até o olho dele. Sim, e os caras dão até aquela mordida na cueca. Não sei se eles usam cueca naquela época. Dá aquela beliscadinha, assim, só pra... Não sei se eles usam cueca naquela época, mas enfim. Ô, Flávio, aquele calção de sumô. É, Flávio. Ô Flávio, eu lembro que quando os caras via a espada dele, ficava zoando nele, falava, ih, você vai lutar comigo com essa espada aí? O cara zoando. Mas quem que zoava ele? Sério? Eu não lembro de alguém zoando ele. Zoava. Os primeiros episódios e tudo também. Ah, com isso aí tu não mata ninguém, tu não vai bater ninguém. O cara não conhecia ele, então. É alguém que não conhecia. Ah, bom. É porque... Não, porque ele era só um andarilho no começo. Ninguém sabia que o Kenshin era o Batosai. Entendeu? Ele queria ficar suave, né? Que desenho dele, maldito, né, cara? Pior foi cair logo na Globo, né, cara? Pior lugar pra ver anime, cara. Né? Porra. Cara, eu vi na Globo cheio de picote, mas graças deu passou na Cartoon depois, no comecinho dos anos 2000. Aí eu vi tudo, porra, eu passava direto, passava de madrugada no final de semana. Então eu engoli o Samurai X, cara. Foi um dos... Eu só fui assistir mesmo, de verdade, no Netflix, cara, porque eu assisti tudo picotado, velho, tudo doido, os episódios, cara. É, foda. Fora a censura também, né, cara? A Globo levou a sério esse negócio de ser espadachim que picotou tudo, né? Piada ruim, meu Deus do céu, velho. Caraca, na verdade, retalhadora era a Globo, né? A Globo, O Kenshin aposentou, a Globo assumiu o cargo. Cara, esse é um dos animes mais fodas que tem, assim, em matéria de lutas fodonas, assim, né, cara? Lutas, toda a ambientação, a trilha sonora do Samurai X é uma obra de arte, cara. É um dos poucos animes que tu vê, assim, cada personagem, ele tem uma como é que eu vou dizer assim... Ele tem uma profundidade tão foda que te cativa até mesmo os vilões. Muito parecido até com a questão dos vilões lá do Kill Bill ali, que nem o Rafael tinha falado antes ali. Porque lá é mais ou menos assim, até os vilões têm aquela profundidade assim, que eles se encaram, todos são capazes, nenhum subestima o outro. E o Batosai é a mesma coisa, cara. Cada luta foda pra caralho. Nossa, isso é muito bom, cara. Porra, e a espada. Não tem, ela não tem uma hora que ela quebra, mas pra frente não lembro agora. Aí ele refaz? Ou pede pra alguém? Não, ele refaz, tem uma parte que ela fica machucada, quebra, e ele pede pra um cara refazer. Lá pro final do anime. Ah, aí ele vai no mesmo forjador de armas que fez a Sakabato original. E faz outra. Pelo que eu lembro aí, a família dele tinha sido sequestrada, alguma coisa assim, não é isso? Isso. Ah, algo do gênero. Aí o Kenshin vai salvar eles com a espada quebrada. Assistiu, com a bainha. Assistiu esse anime aí, Rafael? Eu assisti picotado, igual sofri ali na Globo. Mas depois eu não parei pra assistir aí a obra completa, hein? Pois é, eu também não, cara. Eu sofri pelo mesmo mal que tu, né? Vi picotado na Globo e não consegui voltar pra assistir. Tem Netflix completo. Acabei de adicionar na minha lista Netflix aqui, velho. Pois é, eu vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui pra ver como é. Todo mundo fala muito bem. Não vou adicionar. Outro contra. Por que não? Ah, cara, eu tenho. Como é que eu vou dizer assim? Eu tenho pena de assistir as coisas antigas, infelizmente. Porque hoje eu tenho. Eu sou muito chato e eu vou acabar reclamar mais do que aproveitar. Então. Vai estragar. Aí que tá, cara. Aí que tá. O desenho tá melhor do que antes, cara. Na moral mesmo, o anime tá melhor que antes, cara. Ah, sei lá. Enfim. E o. Te falar, o live action do. Que lançou também é bom, cara. Todos os três, cara. É bom pra caralho. Não é americano. Que faz não o é americano, né? Não, é japonês. Não, sim, exatamente. Por isso mesmo que eu tô falando. Por isso que é bom. Vocês sabem o nome deles aí? Esse Bleach? Dívida Perigosa? Não. Vocês sabem os nomes aí? É Rurouni Kenshin. Os live action? O primeiro chama Rurouni Kenshin. O segundo chama Inferno em Kyoto. O terceiro é... Ah, nossa. Show, os dois já vai aparecer o terceiro embaixo. Já vai aparecer o terceiro. O terceiro é mais novo. Edu ia falar o segundo. Já. Fala tudo chinês. Tudo japonês já. Segundo do Samurai X. Participação da Xuxa. Né? Caraca. Eita. Então tá, é isso aí, Flávio. É isso aí, uma baita espada. Tem uma história maneira e. Pessoal, quem não viu, cara. Acho que não tem ninguém que não tenha visto Samurai X. Nem que seja picotado, mas veja, cara. Caraca, é isso aí. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Então vamos agora finalmente encerrar esse cast. Tchau, pessoal, até mais. Valeu. Com baita corte. Edu, fecha pra gente, Edu. Só quero saber qual das 47 ou 55 espadas que tu vai falar. Tô ansioso pra saber qual que tá no top. Primeiramente, cara, me diz o seguinte: qualquer uma das espadas mencionadas aqui eram top 10 aí? A espada justiceira era do top 10. Olha, tava aí. Em quarto. Uhum. A lightsaber, não, Du? A lightsaber tava em quinto. Ah. Porra. Eu esqueci dela. E a Soul Edge? E a Soul Edge? A Soul Edge não... tava lá no final. Porra. E a Gunblade? Não, se for... Aqui, se fosse uma espada de RPG, tava lá no começo, né? A espadinha de chavinha é um primeiro. Ela não coloquei porque o Kingdom Hearts era de 2002, velho. Aí eu não coloquei. Essa espada de que abre porta aí, você quis colocar, né? Não, velho. Porque ela é nova. Ai. E aí, A Gunblade tava entre as 20 aqui. Porque olha aí. Mas que sacanagem, hein, Nilson? Hein? Viu só? Porque tinha outras de Final Fantasy antes. RPG aqui. Lá na frente, só que sacanagem. Então, já que o Rafa falou aí de uma espada icônica dos anos 80, né? Vou pegar a segunda da minha lista aqui, que também é uma espada icônica lá dos anos 80. E que eu vou falar aqui agora da espada de Grayskull. Aê, muito bem. Espada do poder, porra. Mas Edu, tem duas espadas do poder. Qual delas tu vai falar? A espada de Grayskull, a do He-Man. Sim, a espada do He-Man. A da espada She-Hulk, do não poder. Sei se ela chama espada de Grayskull, não? Não, a espada do He-Man, o nome dela é espada do poder. Poder. Porra, o cara não sabe nem o nome da espada. Puta que pariu. Cara, porque no desenho ele fala de pegar a espada. O esqueleto fala que quer roubar a espada de Grayskull, não sei o quê. Não, ele fala que ele quer o poder de Grayskull. Ele quer o poder de Grayskull, do castelo de Grayskull. Não, ele precisa pegar a espada. Então. A espada é a espada do poder. Ele fala espada do poder. Como todo mundo que conhece a espada sabe que o nome dela é espada do poder. É que em inglês ela vem Sword of Grayskull, como se fosse espada de Grayskull. Não, mas bom. Ah, bom, mas aí eu não assisti em inglês, eu desculpa aí. Quando eu era criança, não, Zé, eu também vi em português, mas vem do inglês os desenhos, né? É, mas o desenho em português falava espada do poder. Inclusive, se pesquisar aí, o nome da espada em português aparece aí, espada do poder. Mas enfim, a gente sabe qual é a espada. Acontece que a She-Ra tem uma espada também, Edu. É igual a do He-Man, porém ela é muito mais poderosa, na minha opinião. Porque a espada da She-Ra é espada mutante, né, velho? Ela pode... ela pode se transmorfar em outras coisas. Tá estranho esse papo aí, mano. De novo vem ele com uma listinha da espada, cara. Mas nunca fez tanto sentido agora. É que nem essa. Porque tem uma outra diferença também entre as duas, que a espada de Grayskull, ela é inteiriça, né? Ela é tipo só metal. Não tem nada nela, assim. E a espada da She-Ra, ela tem uma joia. É claro, cara, é anos 80, cara. A mulher gostava de joia naquela época. Mas o que dá o poder à espada de mudar é a joia. Isso é tu que tá falando, isso eu não sei, viu? Não, pode ver que sempre que ela faz um negocinho assim, que a espada vai mudar, é a joia que faz o brilho e a espada muda. É. E tudo que a espada vira, tirando a corda, aparece a joia ali em algum lugar. Pra te ver, ela usa a joia também pra transformar o cavalo em Pégaso com um chifre de unicórnio. Isso, o He-Man usa a ponta da espada e atira o raio. Exatamente, é a mesma coisa, só que, enfim, é mais... Edu, mais que seja. A Poison jogou fora a espada dela. Hã? Tá foda hoje, hein? Ainda bem que tudo isso vai sair no off, né? Senão o cast vai fora, esse cast. Tem que botar fora. Né? Qual é os poderes da espada do poder? É além de bronzear o He-Man. É só bronzear isso. A única coisa que ela faz é isso. Ela é bumerangue. Ela é bumerangue. Aquele bagulho, ela é um bumerangue. Ela é um bumerangue. Ele fica com a voz mais grossa, né? Ele também fica com a voz mais grossa. Isso, é. E ela também serve de bumerangue, e porque cortar aquela bosta não corta, ela nem fio tem aquela porra. Cara, né? Nela. Né? A espada de Grayskull, ela é meio que igual a Keyblade do Sora, né, velho? Porque ela serve de chave também. Nossa, ele aproveitou pra tocar ali Mickey de chavinha no meio do... Caraca, velho. Não, você tá muito errado, cara. Ela serve de chave pra quê, ô Edu? Pra abrir as portas do castelo de Grayskull. Aí, pô, finalmente, hein? Uai. E não? Sim, é, realmente. Tem um episódio que o esqueleto pega ela e ele abre o castelo de Grayskull com a espada, exatamente. Então. Então não é espada, pô. É chave do poder. Ai, ai. O He-Man, então, é um porteiro bronzeado. deve ser. Caraca. Mas, assim, realmente, se nós levarmos ao pé da letra o uso da espada do He-Man, ela realmente só serve mesmo pra transformar o Adam em He-Man e... De vez em quando ele usa ela como bumerangue, cara. Porque o que ele toca ela às vezes pra acertar alguma coisa, ou pra usar de escora pra não fechar uma porta. Só pra isso, cara. Ele não corta, ele não luta com ninguém. Ninguém, é ninguém verdade, dos inimigos. Né, eu tô lembrando aqui de memória, é, realmente, nem, né? Tem, não tem nenhum inimigo, não tem nenhum inimigo que tenha espada e fique ali degladiando com o He-Man, cara. Pra ver o tim, tim, tim. Não tem, cara. A única pessoa que tem espada é a She-Ra. E ela tá do mesmo lado que ele. E a She-Ra, a mesma coisa. Ela nunca usa a espada pra degladiar. Ela sempre usa como corda pra amarrar alguém ou como escudo pra se defender. Olha aí, hein? Que fomos enganados. Ela transforma o gato guerreiro também, só pra isso também. É dar coragem pra ele, né? É. Só isso. É. Deixa ele mais corajoso. Deixa uma espada. E ela deve ter o mesmo mecanismo de ocultamento que o Super-Homem, né, cara? Porque o He-Man, tanto faz, ele tá como He-Man ou como Adam, ele tá com a espada de Grayskull ali nas costas e ninguém percebe que é o... Desculpa, tá equivocado. Quando ele é Adam, a espada tá escondida dentro da camiseta. Não dá pra ver. Ele não anda com a espada. Tá. Não, fica na camiseta na parte de trás, não é não? Não, não, não. Ele é escondido. É, não costas. Aparece. Puta, não aparece. Mas não tem volume, não, na camiseta. Quando ele é. Exatamente. Não. Tanto que ele tira das costas. Sim, ele exatamente. É espada. Tá. Eu tô zoando, mas é isso que eu tô falando. Eu tô zoando e falando a verdade ao mesmo tempo. Quando ele é o Adam, a espada não aparece. Não aparece, não. Não aparece. Ele filmagem, tira a espada do rego. Entendeu? Ele dá uma, ele, antes dele tirar das costas, ele dá uma baixadinha, levanta e ela já subiu. Opa. E aí ele tira a espada. Ixi, quando ele é Adam, a espada não aparece. Pode procurar. Cara, isso, não aparece. Isso me faz lembrar aonde que a Gil guarda aquela bazuca, entendeu? Pode ser, pode ser. O Tim Blue, se eu não me engano, quando ele se transforma, ele segura com as duas mãos, a espada aperta onde seria a lâmina. Eu já falei, aquela espada não corta nada, cara, não serve pra nada. É, igual o Tim falou, não tem fio na espada. Não tem fio, cara. Nem pra cortar tomate serve essa não, merda. Não serve pra nada. Eu tinha levado ela pra fiar com as facas guinhas. Estão esquecendo que ela serve pra uma outra coisa que eu lembrei também, que é deixar o He-Man mais sábio pra ele dar o conselho no final do episódio. Tem essa aí. Eu gostaria de abonar o teu, esse teu ponto, mas o Adam também aparece às vezes, cara. Infelizmente. Ah, é? Mas não é nunca bom o conselho do Adam. Ah, do Adam não é bom, né? Do He-Man é o melhor. Realmente. Ai, ai, ai. Edu, ainda bem que eu não falei que tu ia fechar com chave de ouro, Edu. Ah, pois é, cara. Caraca. Ai, ai, ai. Eu tinha uma espada, a do Thundercats eu não podia ter, né? Meu primo rico não deixava nem eu brincar com ela, só podia ver. Uhum. Mas a espada do He-Man eu tinha. Uma espada aí, do He-Man. Pô. Essa de. A espada do He-Man era maneira. Era maneira. Tava olhando a espada do seu primo de longe, então, Edu. Puta. Só de longe. Caraca. Ah, meu Deus, ainda Deus. Bem que não vai entrar, senão ia ser proibido. Ah, a cabeça do Nilson, né, cara? Ele fica falando que certo cara tava imaginando a espada do primo crescendo, né? É foda. Espada Olímpica! Espada Justiceira, velha visão além do alcance. Pelos poderes de Grayskull. Então tá, pessoal, vamos terminando aqui esse cast nostálgico com espadas sensacionais. Talvez até dê um outro cast, porém, se a gente fizer um outro cast, Edu vai começar a falar de umas espadinhas loucas aí. Melhor não, deixa assim. O Edu ainda tem 50 espadas ainda pra falar, né, Edu? 53. Nossa senhora, é muita espada. Não, cortou 3 aqui e tem só 51. Caraca. Enfim. Já não dá pra fazer uns 30 cast, velho, porque cortou. Dá, talvez uns 25, né? Uns 25, talvez, é. Vai faltar um pouco de espada aí, mas a gente dá um jeito. A gente daí bota umas adagas no meio e ninguém percebe. É. Enfim. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, né, as espadas aí são um marco na cultura pop. Não, é muito difícil a gente pegar algum tipo de obra e em algum momento não ver que tem algum tipo de espada ali envolvido, seja um filme, uma série, um mangá, alguma coisa do tipo. Até super-heróis, de vez em quando, aparece algum como espadinha. Então é sempre válido relembrar dessas espadas famosas aí. Aê, pô. Flávio! Pô, cara, ótimo cast. rende muito mais que um, né? E foi bom relembrar pelo menos do Samurai X, do Thundercats e outras obras, e a espada que não corta também do Edu. Maneiro. a espada de pão do Edu, né? De margarina. É, de margarina. É. Manteiga é coisa de rico, porra. Mas a espada do Edu não corta faz muito tempo, né? Puta merda! Eita, porra. Ai, meu Deus. Ah, Neilson, vai lá, Neilson. Fala, termina, pelo amor de Deus, Neilson. Aguenta mais. Eu só quero dizer o seguinte. E o homem sem sua espada não é nada. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Zupão, cara, muito obrigado por ter comparecido aí de novo pra gravar com a gente, pra fazer aquela visitinha, e fica aí sabendo que nós estamos eternamente te esperando, cara. O Flávio tá aí guardando o teu lugarzinho, é só chegar. Beleza, valeu, Tibu, pelo convite. É mó prazer, vai estar com a galera, trocar ideia aqui, dar umas risadas aí, pegar o banquinho quentinho do Flávio aqui. Ui. E ó, e vou falar uma coisa, hein, velho. A minha lightsaber corta qualquer espada dessas aí, deixando um chinelo, velho. Nunca iria conseguir cortar do Edu. Jamais. Ah, como não, velho? A espada do Edu ia refletir. Ia refletir a luz da tua espada, ele não ia conseguir cortar. Ah, velho, pronto. Tem um poder mágico, lá, místico. Né? É isso aí, galera. Valeu, valeu pelo convite. Eu tô falando isso porque eu não sei se tu lembra, os inimigos do He-Man usam armas laser. E sempre que eles atiram o He-Man repele os tiros. Ah, mas aí é um tiro de laser, velho. Isso aí dá uma discussão. Mas as espadas do Jedi também refletem laser, pô. Ah, então. Mas é laser com laser. Ali no caso da He-Man é mais poderosa, porque não é laser e repele o laser. Olha aí, viu? Tá certo. Dá uma discussão. Rafael, cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí pra gravar com a gente essa noite, por ter disponibilizado o teu tempo aí. E agora fica aquele momento pra te fazer o jabazinho lá do Tricotando Podcast ou de qualquer outro projeto que tu queira, cara, à vontade. Pô, cara, obrigado, valeu todo mundo, muito bom rir sobre as espadas, realmente é sempre bom lembrar, né, e lembrar principalmente porque a gente acha que espada é uma coisa que corta, arranca a cabeça. A gente viu que tem espada aí que briga, espada que serve pra bronzear, né? Tem vários usos de espada, sempre bom pontuar isso aí. Espada que não corta nada faz muito tempo, né? Olha isso, meu Deus, Nilson hoje tá on fire. É, espada que tá ativo. Não, o Deus, ele tá inserindo as piadas em tudo quanto é lugar pra gente não ter como cortar, entendeu? Se vira aí, tipo, pra cortar, né? As piadas. Tô full trigger. Tá empolgadíssimo. Ó, e quem, né, se o amigo aí, ouvinte, quiser, ele pode curtir lá o Tricotando. Lá a gente fala do dia a dia com algumas risadas, outras mais sérias. O Edu já participou lá umas 3 vezes, então tem uns episódios bem legais com ele. Então fica o convite, Tricotando Cast, na sua rede social favorita aí, você acha. E obrigado de novo por me receberem aqui, meu galera. Muito bom os cortes que fizemos hoje. Mas, Rafael, explica essa história de... O Edu já participou 3 vezes lá no Tricotando? 3 vezes? E ele nunca falou isso aqui, cara. Nunca. Ah, gente. Nunca falou, cara, né? Que participou do Tricotando, cara. Nunca. Ele cortou essa parte, cara. Ele cortou. Ele corta, velho. Ai. Então tá, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Corta. Spider, será Spider que tu usaria a espada do Edu pra cortar alguma coisa? Eita, pô. Olá a todos. Corta essa parte aí pra mim, por favor. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E hoje aqui comigo, Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu? E aí, Team Blue? Cara, tô começando a ficar animado, sabe? Ah, é? Porque não deu tempo nem da Kamui juntar poeira, já vou ter que vesti ela aqui de novo, porque eita, o negócio tá bacana, velho. Eita, pô, aí o pessoal tá animado, hein? Tá animado, cara. Então, já não vamos deixar essa galera esperando, vamos começar aqui então, que a gente tem bastante coisa. Vamos começar com um e-mail do Thiago Ramos Melo, que mandou aqui sobre o seguinte assunto: heróis da Hanna-Barbera. Ele diz o seguinte: salve, viajantes das grandes aventuras da Terra e no espaço. Um grande cast relembrando grandes personagens criados pela nossa querida Tia Hanna e Tia Barbera. E mostrar que elas são duro páreo para qualquer herói da DC e Marvel. Acho que todos citados, os heróis que mais lembro e que assistia direto eram os Impossíveis. Adorava o jeito que eles eram, uma banda de rock dos anos 60, onde nos instrumentos tinha um pequeno monitor e que rapidamente eles se transformavam e vão... Não, rapidamente eles se transformam e vão direto pro carro deles, que vira um jato do nada. Os personagens em si eram bem interessantes, como o Homem Mola, que era o único que tinha nome, não sei porquê, saltitante. O Fluido, que pelo jeito tem que ter um herói que mexe com água, vide Super Gêmeos. E o multi-homem, que se multiplica com sua face bagunçado e de virar uma pequena parede para prender vilões. Era uma pena que a animação era curta, mas sempre queria mais e tinha que esperar outro dia para ver mais. Foi um cast de boas lembranças quando assisti a Rede Manchete, pois conheci boa parte deles por lá. Poderia falar de Frankenstein Jr. e Herculoides, mas o e-mail ia ficar bem grande. Mas parabéns pelo cast e vida longa às nossas tias. Opa, a Hanna-Barbera. Polystation. Não, é não PS. PS. É PS. Então, P-O-L-S-Station. Caraca. Será que o Space Ghost fez um avião invisível com defeito para a Mulher Maravilha? Pois na série do Herói Fantasma, ele desaparece por completo, ao contrário do jato dos Super Amigos. Apesar da silhueta dele em linha branca, apareciam os tripulantes. Isso seria por defeito mesmo? Pode ser. Interessante, cara. Pô, afinal de contas, a Mulher Maravilha é o Amazona. Lá não tem muita tecnologia. Nem precisa da tecnologia pra voar, nem não, nada. Não, mas né? É que ela não voa. Voa. Não. Não Super Amigos não, Edu. Não? Pra que ela teria um jato? Pra carregar o Aquaman? Mão, mas aí é que tá o negócio, velho. O mais incrível de tudo. No quadrinho ela também tem o jato. Ah, não. Mas aí ela não voava. Depois não, que ela resolveu voar. Não, e voa. Ah, não. Para. Chega, sério? Chega. Chega. Vai, segue. Depois segue. Eu te mando foto pra você ah, ver. Ah, não. Daí é demais. Ah, é a mesma coisa que o Superman entrar no jato invisível da Mulher Maravilha e botar o cinto de segurança. Pois então, muito obrigado aí, senhor Thiago, pelo seu e-mail, pelo comentário aí sobre o cast da Hanna-Barbera. E tem muitos heróis que ficaram de fora aí, porque pode ter uma segunda parte, quem sabe? Quem sabe? Mas dando sequência aqui, falando de heróis também, tem um e-mail agora do Alexandre Costa, né, Otimbu? É isso aí, Alexandre Costa, mandando aqui, o Alexandre Marcos Costa, olha só, que nome bonito, Marcos, lindo. Melhor ouvinte, melhor ouvinte. Ele diz o seguinte, fala! Eu fala. Ouvi o cast 52 sobre DC Comics e gostei muito. Porra, lógico, né, cara, é MachineCast, porra. Né? Sinônimo de gostar muito, olha aí. Sobre o Clark não ser reconhecido como Superman, eu chamo a atenção pro Superman do filme de 78. Naquela época não era Superman, viu? Era Super-Homem, olha aí. Raiz. Que ele diz o seguinte, onde o Christopher Reeve faz um trabalho de diferenciação entre Clark e Superman que convence, realmente. O Clark é 180 graus do Superman, né, cara, no filme. sensacional a atuação dele, realmente. A série clássica do Batman de 66 é um patrimônio histórico, mas pra mim a melhor coisa feita da DC é o da Cal. DC? Não, é o DC Arrow Universe. Ah, não. Tá de sacanagem com a minha cara. Ah, não. DC Animated Universe. Ah, que no caso aí é o das séries animadas. Isso, onde vai a série desde o Batman até a Liga da Justiça e Inimigos. No caso é o Batman, é o Superman e a Liga da Justiça, né? Que, eu lembro desses aí. Começou pelo Batman, era bem legal. Realmente, é o melhor mesmo. O melhor. É melhor. A DC, em questão de animação, né, cara? Porra. E agora vamos dar sequência aqui ao e-mail do Thiago Ramos Melo novamente, fazendo uma dobradinha, falando sobre Legião Urbana. Ele diz o seguinte: salve viajantes das músicas calmas e acústicas nesse tempo e espaço. Que bela homenagem a uma das bandas difusoras do rock nacional nos anos 80, que foi Legião Urbana. Conheci a banda através de um amigo que se aventurava no violão e tocando, ou trovejando, ou melhor, desafinando, algumas músicas da banda, e logo me indicou um álbum. Era Músicas para Acampamentos. Ao ouvir, acho que foi uma experiência única. Tão única do que pegar uma erva do nosso host musical filhote e ficar brisando sobre tudo. A vida, os sentimentos, as pessoas, os bichos. Quando o filhote fica como fixo de host, mas isso era impossível. Não. Quando o filhote fica como fixo de host, mas isso era impossível. E por aí vai. Depois dessa experiência, fui garimpando a discografia da banda, escutando um a um e, claro, conhecendo mais da vida e obra do trovador brasiliense Renato Russo. Sempre gostei da fase mais punk deles, mas o álbum que mais gosto é Que País É Este? Logo pela música título, além de outras como Química e o Gigante Faroeste Caboclo, que sempre em algum lugar que passava na época da minha juventude, sempre tinha um esperto tentando cantar por completo. Foi um cast para relembrar e saber mais dessa banda, que criou mesmo uma legião de fãs aqui em Terras BR, e que suas letras marcantes falando dos sentimentos e da realidade que era nosso país. Parabenizo pelos convidados e fico triste mais uma vez que o Big Boss Team Blue ficou fora desse. Será que um dia, numa podosfera distante, teremos uma reencarnação dele que gosta de música? Só saberemos no futuro, se, claro, estivermos vivos. Até a próxima e vida longa a Dado, Marcelo e Renato. Valeu, grande Thiago. Olha só, a gente tivemos um e-mail negativo no cast anterior falando sobre Legião. E nesse temos um cast, um e-mail positivo falando sobre o cast, olha só. Tem todos os gostos, cara. Tem ouvintes do Machine aí. Eu prefiro acreditar que ele é um baita puxa-saco, só. Seu malandro. Você não perde por esperar, seu vagabundo. Ah! E olha só, falando em puxa-saco, quer ler mais um e-mail aí? Não vou nem falar de quem. Olha aí, do Alexandre Marcos Costa, o melhor ouvinte aí, Marcos. Oh, que nome lindo, cara. Vamos lá, diz ele o seguinte. Aí, fala. O saco. Diz ele o seguinte, fala Machine Casters. Olha aí, primeira vez que alguém fala Machine Casters, que eu me lembre, né? Pode ser que já tenha surgido. Sobre o Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, já discutimos no Telegram, então repito, vou assistir por curiosidade e pronto. A visão americana alterada altera muito o anime e ficou estranho. Sobre o Cavaleiros de Zodíaco Hades, eu li o mangá e vi o anime na época com 3 episódios. Na verdade, eu acho que era 16, é 13 não, o primeiro, né? 13, né? O segundo que é 16, né? Coisa assim. Não lembro isso. Agora. Enfim. Acho que é o segundo ou o terceiro? Não, a primeira temporada é 13, a segunda, se não me engano, é 16 e a outra é 6. O Hades, ele tá falando de Hades. O Elysius é só 6? Só 6. Ah, tá. Os 13 primeiros episódios em VHS. Em VHS? É, cara, eu vi do mesmo jeito. Olha só. Uma fita lá com 6 horas de desenho. Achei top. Já a Saga Inferno é 3 por 1 real. Cara, eu não tenho essa percepção, cara. Saga Inferno pra mim é bem legal, velho. Eu acho que... Cara. fica essa impressão por causa só da qualidade técnica, saca? Porque realmente o estilo de produção mudou. Você tirou tudo que era computação. Mas tem cada coisa fantástica. Tem cada coisa fantástica que acontece lá no inferno, que a gente vai falar no cast sobre rádio, mas é ok. Vamos lá. 3 por 1 real e a conclusão é legal. Eu gostaria muito que essa animação tivesse saído na época, já que o mangá já existia, mas ok. Aguardo os casts sobre essas duas fases de Cavaleiros do Zodíaco e abraço a todos. As duas fases qual? Seria Inferno e Elysius ou Inferno e Netflix? Valeu, Marcos. Valeu, obrigado. Valeu, grande Marcos. E dando continuidade aqui, mais um e-mail do Thiago Ramos Melo. Emplacou 3, olha só, já pode pedir a musiquinha lá no Fantástico, não sei se ele ligou semana passada, se não ligou essa semana pode ligar. Ganhou a bedzinha aí, Polystation. Boa, boa. Ele mandou aqui sobre o Mestres da Cultura Pop, e ele diz o seguinte: salve viajantes, gafanhotos, discípulos das grandes artes. Um cast muito sábio, com grandes sábios matemáticos. Apesar que um foge da reunião sindical do seu prédio, outro que pensa mais em basquete do que o tema falado, e um resmungador profissional da galera do Hall. Sobre os grandes mestres da cultura pop. Acho que dos mestres citados, o mestre Kami era um cara que tinha uma diferença. Apesar de ser forte e ensinar o Kamehameha pro Goku, ele pensou na melhoria de seus discípulos, fazendo o trabalho duro, fazer algo impossível sem eles subirem seus egos durante o primeiro torneio de artes marciais. Ele teve que ir disfarçado. Além de uma grande experiência em artes ocultas, como voyeur e grande colecionador de revistas de arte feminina, conhecida como Playboys da Vida. Só uma correção, ele não ensinou o Kamehameha pro Goku, viu, Thiago? Só. Ensinou entre aspas, né? O Goku viu ele fazendo, foi na lá. Na verdade, o Goku aprendeu sozinho, né? Ele mimetizou o Mestre Kami. Então, por tabela, ele pra ensinou. Pra mim, o Goku é autodidata. Pronto, segue. Fiquei surpreendido pelo conhecimento do Mowgli em relação ao mestre ancião Dooku. Seu grande entendimento dele no mundo de CDZ que nos chocou e seus companheiros ficaram chocados de medo com sua atuação nesse cast. Queria saber como o Big Boss Team Blue conseguiu aturar isso e ainda superou esse trauma. Foi foda, cara. Foi foda. Nossa. Quero parabenizar esse grande cast e uma conversa bem divertida sem ter matemática no meio. Nem fizeram um quest do Enem? Deve ser uma questão de Enem, né? Imagine uma sala de justiça da revanche de host do Machine Cast. Sucesso a todos e vida longa ao mestre Raimundo Nonato. Pô. Né, cara? Mas pode ter parte 2, pode ter parte 2. PS. Acho que o filhote, pra ser um influenciador, tem que chamar o pessoal num jeito bem diferente ao Big Boss. Michael Kyle usava técnicas pra conseguir seus objetivos. Não precisa de um Calvinator. Basta um jeito e... opa! Uma nota de 50, tal case. É, muito grato aí, senhor Thiago Ramos Melo, pelo seu e-mail. Emplacou 3zinho aí pra nós. E, finalizando aqui, temos um e-mail pra gente encerrar aí. Manda bala aí, Team Blue. Olha só, é um cast aqui do nosso querido Sanderson Barros. E o assunto é hoje, na sessão da tarde. Fala, galera! Sessão da Tarde faz parte da minha infância e adolescência. Na verdade, faz parte da tua infância e adolescência, da tua atual situação, que é adulto, vai fazer parte da tua velhice, vai morrer e ainda vai estar dando Sessão da Tarde. Né? Ninguém vai assistir, mas vai estar lá. Vai estar lá. Quando o cabo do Super Nintendo não dava uma imagem boa na TV, ficava um chiado impossível de enxergar alguma coisa. Estranho, né? O chiado te impedir de ver alguma coisa? Ah, ok. Eu acho que ele deve estar falando, dava... Não sei, será que ele tá chamando aquele chuvisco ali, que ele queria dizer era o chuvisco? Talvez, era o chuvisco, chiado. Chiado é o som, né? O chuvisco, né? É. Mas enfim, dos filmes citados, só vi mesmo A Lagoa Azul, e só pelas cenas sensuais. O quê? De todos aqueles filmes, ele só viu Lagoa Azul? Como assim, pera cara? Aí, parar de ler, né? Marcar como spam, e-mail... É, cara, tira do grupo do Telegram, se tiver lá. Não, ele não tá, ele não tá lá. Mas eu vou ler só esse aqui, que não dá pra aceitar um sacrilégio desse. Isso que era muito criança e nem entendia direito das maldades. Olha só, mas o filme não tinha maldade, cara, é tudo inocente. Era puramente inocente, é. Cara. Nunca prestava muita atenção na história de um filme, de filme nenhum. Queria era ação e efeitos especiais. Olha só, Power Ranger, então, ele foi uma loucura. Mesmo sem, mesmo sem lembrar de nenhum dos filmes citados, a trilha sonora de cada escolha é sensacional. Fiquei tentando ver as imagens hoje em dia e... como é que é? Fiquei tentado a ver hoje em dia esses clássicos. Excelentes indicações. Falou! É isso aí. Muito obrigado, Sanderson. Muito obrigado aí, senhor Sanderson. E, cara, reveja. São filmes que até hoje, assim, vale dar uma pena assistir de novo, assim. É. Mesmo a Lagoa Azul. Mas caso você for ver a Lagoa Azul, não veja a versão Sessão da Tarde, porque ela vai estar, né, mais picotada do que a carne do açougue. É, baixa no Torrentão do Mal e o original. O original, é. Que aí vê completinho. Mas, Edu, a gente tem um áudio do Maverick. Vamos ouvir? Vamos lá, cara. Bora lá. Fala, hein, machineiros e machineiras, sou eu, Maverick, saindo das profundezas lá do Omega Station. Estou aqui para falar do meu filme da Sessão da Tarde. Bem, esse filme é muito importante para mim, mas é muito importante mesmo, porque é por ele que eu tenho a alcunha de Maverick. Sim, estou falando de Top Gun, Ases Indomáveis, que agora já saiu o trailer de Maverick. O Top Gun Maverick, eu tô entusiasmado. Esse filme passou tantas vezes também que chegou a cansar. E a mim não, tanto que eu tenho ele em casa e de vez em quando eu assisto. Ele é muito importante para mim, principalmente porque, né, ele apresenta o F-14 Tomcat, fabricado pela Grumman. Um dos aviões que eu mais tenho miniaturas, livros, quadros, tô fazendo tatuagem. É complicado, é amor mesmo. Mas foi um filme que passou pra caramba. E, né, vamos convir. Ele não é um filme bom, mas é maravilhoso. Gente, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do Top Gun. E um ômega abraço. Olha aí, Edu. Viu só? O Maverick mandou um áudiozinho aí. Mandem um áudio também, se quiser, né, pessoal? Mandem também, cara, não fiquem envergonhados, façam igual o Maverick, manda o áudiozinho pra nós que vai ser tocado aqui também. E, aproveitando aqui, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse cast e curtido essa leitura de e-mails e comentários. Um abraço especial pro nosso querido I'll Be Back, né, Edu? É, você nem deixou chegar lá. Opa, desculpa, hein? Eu sou ejaculação precoce. Né? 7 meses. Se você quiser fazer parte aqui da leitura de e-mails e comentários, você precisa mandar um e-mail lá pra nós. Ou então você pode fazer igual o nosso padrinho, o Albibeck, e nos ajudar lá e também ser mencionado aqui e receber aquele carinhoso abraço apertado por trás que o Tim Blue tanto gosta de mandar pra ele. Pode mandar aí, Tim Blue. Abraço aí pro Albibeck e também pro Fernando 3D, nosso querido Fernando 3D, que deixou de fazer parte da nossa equipe agora e virou um padrinho, olha aí. Olha só, Fernando, cara, grande abraço pra você aí, meu caro. Continue rodopiando em 3D aí, 360 graus. Você aí sempre nosso amigo, nosso eterno parceiro, e estamos ainda caminhada. Muito obrigado a todos vocês que mandaram este e-mail para nós. Continuem mandando e-mails. E nos veremos aí, então, na próxima leitura de e-mails e comentários e também no próximo cast. É, tchau, tchau. Valeu! Off Topic. Velho, é muito interessante as histórias das espadas. Tipo, os personagens da vida real que empunharam as espadas, que eram os donos e coisa e tal. Que é tudo daquela. Tem muita daquela época feudal do Japão, que passa o da época do Samurai X, do. E, Meiji. Outro queimando, cara. Porra! Não, para. Pera aí. Filha da mãe. Não queimei, não. Okay, oh. Pronto. Ah, não, cara, não dá. Os caras chegam com lança-chamas direto, cara. Molotov. O cara vem de coquetel Molotov, cara. Porra. Ah, Molotov Zamberrinha. Caraca, tá muito ruim, Edu, teu áudio. Ou sou eu que tô surdo? Tá ruim mesmo. Ruim pra todo mundo. Eu acho que é o Skype, mano. Hoje não, tá é o Edu, é o Edu. A internet dele tá. Tava bom até se tirar da chamada, ó. Não, tava ruim antes também. Tava ruim antes. É. Na verdade, sempre foi ruim, tu. Fala a verdade. É um monstro. A ferradura, né? Nossa, Edu, agora ficou ruim. Agora ficou ruim, Edu. Ficou ruim mesmo. Caraca. Edu, deixa o torrente ligado ali 24 horas, filho. Não, ele tava olhando a sessão no X-Video lá na parte do pornô gay lá, safado. Em 4K ainda, em 4K ainda. Em 4K, ainda, pra enxergar bem o pinto dos caras, é safado. Caraca. E aí, Zubão, como é que tá, cara? Cansado pra caralho, velho. Imagina. Duas horas Spider, de função, velho. Parece tá o Spider. Tá foda, velho. Fusão, cansado pra caralho. Rapaz, faz 248 anos, hein, bicho? Desde a época da segunda guerra lá de Hades, mano. É, por aí, alguns meses ainda. Ô, Zupão, o Edu e o Neilson chegaram de coquetel Molotov na gente, queimando pauta, cara. Tu acredita em um negócio desse? Peraí, mano, como assim, velho? É, não. Porra, 20 anos de curso, os caras não esquecem a bandoleira. Né? Pô, caralho, não, velho. Aí vocês me fodem, mano. O Edu. Dá um beijinho, chama pra jantar primeiro, velho. Faz assim, cara. Edu já chegou, sabe? Não, véio, parecia que ele tava dirigindo. A volta dele foi tipo assim: você falar assim, Game of Thrones. Aí pronto, pronto, queimou a pauta, não queimou, sei o que. Queimou. Se eu quisesse falar da gelo, já era. Por exemplo. Se eu quisesse falar da gelo, já era. Da agulha, já era. O Edu veio sentar, parece que tava dirigindo o Tamper, sabe? Do Twisted Metal. Ai, caralho. Rapaz, tá doido. Pra ficar repetindo. Não, um falou de uma obra, meu irmão. Já foi. Escolhe outra obra. Aí diversifica mais, né? É, aí numa próxima pode voltar naquela obra e falar de outra. Olha eu querendo botar a ordem de estagiário. Daqui a pouco eu saio da chamada. Eu sei que o Montigulo tá quieto, véio, que ele não falou nada ainda. É, não deve estar ouvindo. Tá no mudo. É. Deve ter sido chamado pra tomar aquela chamada. Ele deve estar redigindo a demissão. A demissão do Flavinho. E o Levan errado vai levar a carta no RH, né? Tá colocando a terceira ferradura de ouro dele. Vai tá doido? Já vai ser a ferradura divina? Pô, na última vez ele tava, tá? Ele tava com a Sapuri, com quase tudo a ferradura dele. Tava full trigger, o moleque. Não podia falar nada que... O Tim Blue já vestiu a Kamui de ferradura. Tá doido, mano. O golpe dele é o grande coice. Mas além de não gravar mais, o Pão parou de ouvir também Machine? Ou houve 2 horas de Machine no Banzo? Não, cara, eu dei um tempo com um monte de coisa, velho. Um monte de coisa. Não é só o Machine, qualquer podcast, qualquer coisa, cara. Eu dei um tempo. Pronto. Pronto. Porra, nem pra fazer igual o outro falar que houve, né? Que jogou o jogo. É, porra, nem pra mentir que jogou o troço, porra. Ó, Ô Flávio, tá vendo aí? A ferradura foi no meio da beiça, mano. Tu é? O maluco ficou até mudo. Toma que fela da puta de estímulo, velho. Tem vergonha, mano. Porra, como assim, cara? Ah, nem pra mentir. Nossa, cara. Não, tô ouvindo. Porra. Ah, e aí, gente? Uai, já tá aí. Cara, eu precisei fazer outra senha do Skype. Mas... Nossa, caraca, eu esqueci minha senha. Nossa. Usa o mesmo entorpecente que o Edu, não, né? Não. Acho que é mais forte ou assim? Mais fraco? Quem é que tinha 17 na lista? Era o Edu? 47. Caralho, velho. Agora eu adicionei mais 8. Tem 55 agora. Eu também vi esse link aí, eu tava pesquisando, eu achei o site. Eu... Eita! Ah, aí eu te pergunto o seguinte, é uma só que vai se falar, o cara tem 45. Qual a necessidade de adicionar mais 8? Não, é. E outra coisa, eu fui lembrando, velho, dependendo de quais espadas a galera estiver falando, eu pego aquela espada pra entrar no ritmo, pega, entendeu? Pega aquela espada e enfia na minha bunda. Eita, agora, vem, quê? Que delícia. Vamos lá, vamos começar. Tem 6 pessoas gravando, o cara escolhe 47. Porra, escolhe 6, cara, tá bom. Né? Vamos lá, então. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tirando a bainha da espada, Eduardo Filhote. Ou é o contrário? Peraí, eu acho que é tirando a espada da bainha. Aí, já fiz um off. Já fiz um off. Ele tá na Rússia. Na Rússia, a bainha que sai da espada. Ô, oh, droga. Eu vou aparecer no off. É que nunca erro, né? Nunca apareço no off. Ai, ai. E uma vez naqueles erros de gravação do Sai de Baixo, Araci, eu não sei pronunciar o sobrenome da Araci Barabaninha, é uma coisa assim. Ela disse que errou de propósito, que ela nunca aparecia depois do programa. Olha, que ela nunca errava. Ah, vamos lá então. E aqui comigo hoje, desembaiando. E aqui comigo hoje, desembaiando. Caraca. É difícil falar. Ai, ai, ai. E ainda aqui... vai falar desembaianando aí. Baianeta, espada. É saudade dela isso aí, velho. Ah, é, pode ser. Nunca terei. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. Sabe é que o que tempo a hora tá foda que, mesmo. Sabe que a hora que quiser voltar, é só pode me dizer voltar. Que eu assino o contrato de rescisão do Flávio na mesma hora. Você não chuta é? O cara pra escanteio na mesma hora, né? Na mesma hora. Cara, o contrato já tá assinado, só falta botar a data. Cara. O negócio é que o Marcos já tentou efetivar ele duas vezes, mas nas duas vezes que ele não tava, pô. Entendeu? É muito maldito, Azupão. Eu aviso assim, pô, gente, ó, essa semana não vou poder gravar, não. Aí no cast, ó! Hoje a gente vai efetivar o Flávio. Cadê? Cadê? É, velho. É tipo um sorteio honesto, velho. Isso aí é foda, cara. Ai, depois ai, da sorte ou azar. É, pô. No caso, mais azar do que sorte, né? E essa rapaz. Quinta nós ia efetivar ele de novo, né, Nilson? Nessa quinta. Pois, não, e olha só. O Tibulo é o maldito ao nível dos deuses. Nem né, mais 8 mil, não, filho. Nível Super Saiyajin Blue mesmo. É, Blue, exatamente, Blue. Então, foi engraçado que o pessoal, vamos gravar na quinta. Eu falei, pô, cara, quinta eu não vou poder gravar não, que não sei o quê. Aí já tava combinando pra me efetivar na quinta. É, tô ligado. Aí depois chegou a mensagem, pô, cara, nem eu podia na quinta, quem? Team Blue. Se ferrou. Ai, ai, ai. Super legal é ver os ouvintes comentando no grupo lá, cara. Pô, Flávio, o dia que tu for efetivado vai ser o melhor magia. Eles ficam torcendo pra ele ser efetivado, cara. Ai, caralho. Ah, vai ser que nem o Anderson Negão lá no Chorume, né? Se alimenta de esperança ainda, olha só. Não é? Gente, eu vou indo lá. Tchau, foi um prazer gravar novamente com vocês. Falou, gente. Falou, até mais. Vou jantar também. Vou jantar também. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Falou. Abraço aí, valeu. Falou, tchau. Abraço. Abraço mais. Até mais. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.